Pra começar com todo amor do mundo, hoje eu acordei no puro ódio. Muita fé pros cria, paia e visão. São vários no crime, eram pra estar no pódio. Gatilho, várias mães aqui ficou sem filho, tentando sair do mais apaixonado curso. Pra nós, deram 600 reais de auxílio, bala na cabeça, o joelho no pescoço. Muitos aqui recorrem a isso, portando blocada, boca de fumo é serviço. Sem pedir esmola que eu nunca vi lucro nisso. Nós pede comida e eles querem jogar nisso. 14 anos prender a cor da sua pele, some da sua casa, aparece no IML. Nesse momento eu ouço uma voz me dizendo: foi fulano, foi Beltrano, mas podia ser Guilherme. Pro favelado sobra isso, e pela família é que se ignora o vírus. Sem o privilégio do safado que dá o papo no polícia, que ele é macho na favela, bosta no Alphaville. Você me pergunta de onde vem tanta raiva, é do descaso da patroa com o filho da empregada. Tratamento diferenciado e liberada, e o preço pago é 20 mil na vida favelada. E comemora a morte esses caras sinistros, chora se o bonde abateu o helicóptero. Que safado que nunca se misturou, nasce rico e acha que alguém inveja sua cor. 9 jovens mortos no baile em Paraisópolis, pobre não tem nem direito de ser feliz. Se tu não é um cara igual meu mano Rogério Soares, tu nem reconhece mais as próprias cicatrizes. Mas nós palmeia tudo daqui, acende o balão, pé no chão, bem plantado aqui. São tantas covardias que eu nem me surpreendisse. Pra nossas doenças sempre disseram: e daí? Quando acabar essa canetada, a bala vai comer. Alguém que vai sorrir, alguém que vai chorar. Grita favela vive, ou eu não consigo respirar. Eu ouço tiros e 12 por um sirenes e latidos de cachorro. Deus, nunca vi finalidade dessa guerra burra que rola no murro. A nossa revolta você só vai entender quando uma bala perdida simplesmente achar você. Me perguntaram um dia o que, que eu acho da OPP, a maior covardia que o governo foi fazer. Só me diz pra quê, melhorou o quê, mudou o quê? Quero saber, tem alguém aí pra me responder? Será que ninguém vê? Pelo amor de Deus, mas quantos vão morrer? E minha filha, criança ainda traumatizada, acordou chorando e vem correndo pro meu braço. Playboy não sabe o que, que é um tiro de fuzil na hora da troca, atravessando a janela do seu quarto. O povo aqui em cima pede socorro, indignado quando a bala come. Eles têm grana pra guerra no morro, mas nunca consegue acabar com a fome, não. Eu luto por justiça até o final, por todos inocentes atingidos. Depois perguntam na cara de pau, por que que o menorzinho virou bandido? Enquanto essa porra não mudar, o Estado vai ser recebido assim, com balas de AK. O águia vai cair, blindado vai guiçar, favela vive em mim. Educada, abençoada, ainda lá no ventre da minha mãe, dona Cristina, me deu autoestima, consagrou minha sina. Ensinamento dela na minha vida é como vitamina. Pra combater e virar uma vencedora, me tornei uma boa aluna porque tive boa professora. Na escola da vida, na escola da rua, favela que vive, favela que chora, e a luta continua. Sou mulher e me mantive no front, nunca tive no topo, mas sempre tive no monte. É lá no morro, onde o bicho pega, onde o couro come. Sou raiz, comunidade, trago favela no nome. CDD deixam marcas profundas no meu histórico, pontos cabulosos que ninguém ficou eufórico. A droga destruiu algo, algumas das minhas amigas, causando na família perdas com várias feridas. Eu vi viciado sendo roubado, levando tiro na mão, a mãe chorando do lado, fazendo pedido pra não matar o filho que virou bandido. Consequências previsíveis de escolhas erradas, não dá pra ser do bem, do caminho do mal. Dessa forma várias histórias foram encerradas, roteiro de um filme que eu sei o final. Protagonista invisíveis, narrativas contadas. Sou narradora, minha própria gestora, orgulho de ser mãe. Teres uma filha bonita que hoje na vida me compõe. Tô ensinando e aprendendo, percalços e vitórias, mas a gente sempre tá desenvolvendo. Eu eu e minha pequena, redesenhando a cena. Corações unidos pra fugir de um velho problema, causados por pessoas que eu não idolatro. Camila, CDD, Favela Vive, número 4. Ontem eu sonhei que todos se uniram só pra deixar o sistema fugir. Botar no chão, fuderam coisinhas. Se não levam tiro, animais extintos. Rastro de morte, lágrimas e gritos. Fatos chorando e a mídia sorrindo. Ontem eu sonhei que todos se uniram só pra deixar o sistema fugir. Sua prova que a favela venceu. Sou o contrário do que querem pra mim. Caiu bem antes do coronavírus. Humildade prevalece, ela dedico. Sinto poder bélico, welcome to Rio. Nessa linha eu pratico terrorismo. O coração de um racista vivo. Levantei minha cidade, tirei o mano do crime. Pago qualquer peão, o contrato da minha estrela. Levando a cultura do playboy ao desfavorecido. Com a cara na capa de revista na maconha. Sua prova que a favela venceu. Sou o contrário do que querem. Como eles agem querendo invadir minha comunidade. Por isso meu mano hoje eu tô cansado de ouvir papagaionagem. Quem nasce meu massacre tem ódio de amostra grátis. Que minha vida não é um TikTok, minha vida é um tic-tac. Oh, eu relaxando em pleno dia de domingo. E no churrasco um racista queimando vivo. Tá parecendo até filme do Tarantino. A sua viúva chorando é música pros meus ouvidos. Quer matar um favelado antes que ele fique rico. Quanto mais nós é falado, mais eles ficam falidos. Agradece se tu pode, chegar em casa hoje vivo. Porque tem sobrevivente de um plano de extermínio. Minha caneta é uma carta sempre pronta pra tirar. Odeio tanto a direita quanto a esquerda, caviar. Dizem que tu tem o direito ainda de optar pelos que não se importa com nós e os que fingem se importar. Vocês odeiam concorrência, não tiveram coerência. Me ensinou o latrocínio como invade residência. 500 anos que os brancos estão na porra do Brasil, dando um curso intensivo de como agir com violência. Pela minhas filhas, minha família, que eu vivo na correria. Pra quando eu olhar pro prato, não faltar o feijão com arroz. Eu tô disposto no meu posto pra matar o leão de hoje. Se ele fica pra depois, amanhã ele já vira dois. Tu lembra do Favela 3, confundiram Marco Vinícius. Agora no Favela 4 foi Agatha e João Pedro. Dá medo ver que o herói desses burgueses brasileiros é um policial na hora vaga que trabalha de blogueiro. Vocês já se esqueceram, Renan da Penha foi preso. Racismo que é do gueto, mesma história, mesmo enredo. Na rave tu vê os playboy também se drogando à vontade, mas os DJ daquela porra não são favelado e preto. Só quem é cria do morrão vai entender essa visão. Porque os becos te ensina a ser homem desde cedo. Não é bom botar a mão naquilo que é do teu irmão, pra não cair na situação de tu perder todos os teus dedos. Rezão de preto, rezão de preto, de favelado. E quando toca ninguém fica parado. Rezão de preto, de favelado. Mas quando toca o branco lucra e nós que sai algemado. Vidas pretas em pó. Tem quem reclame dessa frase enquanto balas nos invadem e joelhos nos sufocam. Nunca ligaram pra essa causa, hashtag tela preta pra fingir que nos suportam. A cada 23 minutos morre um jovem negro, mais um negro dramático. Tipo João Pedro, mas por aqui a dor só gera comoção. Quando a manchete americana conta o sonho de Floyd morreram no anonimato, que eu me pergunto se os tela preta se comoveram. Porque nunca tocaram no assunto, ainda que eu morra eu vou denunciar. Até meu último suspiro por aqueles que não podem respirar. Tipo o filho da empregada que é morto pela patroa. Mídia abafa, o tempo voa e uma vida não se paga. Nesse país a nossa dor não vale nada. Pensa se a patroa perde o filho, a culpa tá empregado. Brasil para, cena caótica. País onde a polícia é especialista em manipulação de autópsia. A idolatria é cega e a tragédia é óbvia. E o presidente da família chupa filha puta. Vida de pobre foi com o pai pra salvar a economia. Tem sangue no Excel que enriquece a burguesia. A fome não foi pra pauta, somente a mão de obra. Não ligam pra nossa falta, protegem a própria sobra. É que a direita me quer na mira da corte. Enquanto o branco esquerdo oculto controla minhas narrativas. Revolucionário que nunca pisam no gueto. É literatura branca me ensinando a ser preto. Guarde suas caixinhas, não me perturbe. Política perde o sentido quando a guerra é de fã-clube. Me desculpe se não gostou dessa. Aguarde o próximo episódio. Dá acesso, que é de César. Favela vive, favela morre. Ninguém se envolve, não desenvolve. De quem é um revólver? Das 9 às 9. Socorre, ideia triste que no beat se dissolve e te comove. Estamos todos na batida, os mano, as mina e ainda é pouco. Nós é os louco, nós é o troco. Mesma moeda suja de sangue que o vírus contamina. Quantos morreram e quantos vão morrer bem antes de encontrar vacina? Em cada esquina, em cada poste, em cada porta, em cada telha de eternite, clique em cada lajota. Em cada torneira faltando água pra lavar as mãos. Em cada pólvora e bala nessa direção. Lá vem o caveirão, diabo que mandou crianças nesse tapetão. Na TV a mãe chorou. Se existe alguém, quem que vem para nos salvar? Deus não aguenta mais, tá difícil de contra-atacar. Pra, pra, pra, pra. Vai pro chão e reza forte. Reza porque não é igual no filme onde o crime é trote. Aqui é a morte, milícia, pop, azar e sorte. Em cada lote, uma família, trilha que tá sempre forte. Contra a doença, contra a sentença, contra a violência. É contra a doença, contra a demência, contra essa falência. Em cada quintal, que bem ou mal, em cada qual uma crença. Racistas avadados matam mais com mais uma licença. Vive, favela morre, ninguém se envolve, não desenvolve. De quem um revolve, das 9 às 9. Socorre, ideia triste, que no beat se dissolve e te comove. Favela vive, favela morre. Ninguém se envolve, não desenvolve. De quem um revolve, das 9 às 9. Socorre, ideia triste, que no beat se dissolve e te comove.